foi chegando e mandando no meu coração. Mas hoje decidi tirar você da minha vida, porque vi que tudo não passava de uma ilusão. Hoje decidi tirar você da minha vida, porque vi que tudo não passava de uma ilusão. Chegando e mandando no meu coração.